dale picada, não volto, vai dar só picada. Toma picada, dale picada, não volto, vai dar só picada. Toma picada, dale picada, não volto, vai dar só picada. Toma picada, dale picada, não volto, vai dar só picada. Pop é o pop, sempre será o pop. O pop é o pop. Toma! Pop é o pop, sempre será o pop. O pop é o pop. Fala aí, mexicano! This for Sunday week, this all of your clean or your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the beaner. To be a true player, you have to know how to play. Ei, mexicano, tu não sabe de nada. Vem aí, Alice e Juninho, solta logo essa bicada. Toma bicada, dá-lhe bicada, não volto, vai dar só bicada. Toma bicada, dá-lhe bicada, não volto, vai dar só bicada.